mais forças nem pra caminhar. Já tinha perdido tudo, até sua dignidade. Estava abandonada e por todos rejeitada. Mas Jesus entrou na história e mudou a sua sorte. Com apenas um toque, tudo foi transformado. Na Bíblia está escrito a história de uma viúva que tinha perdido o esposo, estava devendo tudo, quase perdendo seus filhos. Foi correndo a Eliseu, dizendo: não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Ela então acreditou e o azeite multiplicou, pagou toda a sua dívida e viveu do resto que sobrou. Ele ainda faz milagre, seja em qualquer lugar. Não precisa de ninguém, o seu nome é Jeová. Não importa o seu problema, ele faz você vencer. Tudo que pedir com fé, creia que vai receber. Meu irmão, escute agora o que eu vou lhe dizer. Se sua vida está amarrada e tudo dando errado, já bateu em todas as portas, mas nenhuma se abriu. Está aí desesperado, sem saber o que fazer. Mas Jesus me trouxe aqui e mandou eu te dizer: não se desespere, pois seu milagre já chegou. Ele ainda faz milagre, seja em qualquer lugar. Não precisa de ninguém, o seu nome é Jeová. Não importa o seu problema, ele faz você vencer. Tudo que pedir com fé, creia que vai receber. Em qualquer lugar, não precisa de ninguém. O seu nome é Jeová. Não importa o seu problema, ele faz você vencer. Tudo que pedir com fé, hoje aqui vai receber. Ele ainda faz milagre, seja em qualquer lugar. Não precisa de ninguém. O seu nome é Jeová. Não importa o seu problema, ele faz você vencer. Tudo